Identificação, viu, chegar na BOC, deixa na BOC 410, é isso, daqui na Grama Oeste, na 3. Thank you. Alfa, na turma de voo 380, via saída da água. 380, Alfa, Oruana, 6200. Thiago Daniel, nível 360, da Fala 10, com curva à direita, da saída de São Bruno, transição nova. Após o 44, a primeira da via, vai segura conforme mais. Responde 5461, controle 1, 2028. 3, até o final do segmento, é número 3, né? Atenção, número 8, é o final do segmento. Grupo 2, 62 do Rono, obrigado e até a volta. Follow your own, it's not that much. Here's the map, runway 10, this is a 19010. Bueno, Luis 33, the left 15, Bueno, Luis 33. Alpha and I will report to 24 Juliet, that is Cena 1910. I roll 1-1-9-3 so far, that's 5-3-0, I'm not going to any other design in this way, if you want. 1-3-0, you don't want to tell me, not the link. So the Magia 1-9-3, you call on a Cisco. 1-9-3, so that I'm on the Colise, 1-2-3, very good for the same work. Okay, and then you do, 1-9-3. a notificação e a chegada a bordo do 5436-6013. left final coming through, 118.19. so I'm static for fear. Responde 5503, controle 120, 8.